de ser. E o Questão de Sensibilidade chega a você pela Melodia FM, a educativa de Varginha, sul de Minas Gerais. E eu, Renato Tavolieri Filho, com vocês também, aqui apresentando esse programa de segunda a sexta, nesse nosso horário, só nosso, das 8 às 9 da noite. Construirei nosso ninho nas paredes. Será que você escapa da novela, do jornal e viaja aqui conosco de vez em quando? Se quebrar nosso casco. Melodia FM também online, www.radios.com.br/Melodia FM. Apague da memória. E também online você pode ouvir os nossos programas passados ou de material extra que disponibilizamos para vocês em cada um dos programas no endereço www.acasadapedra.com.br, que é o nosso site pessoal com várias opções interessantes de sensibilização. Seja nosso convidado e nos visite. Há de ser luxúria, há de ser promessa, há de ser ternura. E o Questão de Sensibilidade de hoje traz um material muito, muito precioso, principalmente para nós mineiros, porque eu não sou mineiro, mas sou mineiro de coração. Sou natural de São Paulo, capital, mas já me integrei à vida aqui da região e acho que sou mais mineiro do que qualquer mineiro. Não saio daqui mais. Portanto, nós mineiros temos o nosso Milton como a nossa voz maior. E um Milton que é muito próximo aqui de nós, de Varginha, Três Pontas, a querida cidade de Três Pontas. E eu estou trazendo o último CD do Milton Nascimento para vocês. Ó, isso é um material precioso, viu? E vocês vão ouvi-lo na íntegra. Eu não vou apresentá-lo aqui no programa na íntegra, mas duas faixas que, infelizmente, por questão de tempo, eu não vou poder incluir, eu vou disponibilizar no nosso site. Esse é o recurso que eu estou agora inaugurando para que vocês não percam esse material e possam acessá-lo e ouvi-lo na página específica do programa número 101, certo? Então, já fica aqui o aviso. E o aspecto mais importante sobre este CD é que o Milton convidou para acompanhá-lo na gravação valores novos, vozes masculinas de jovens de Três Pontas. E essa característica é muitíssimo interessante e ele está, como sempre, como todos os trabalhos do Milton, irrepreensível. Convido vocês a que viajem musicalmente por esse som maior de Milton Nascimento. Gente de um dia se abrindo, de um sol se entregando ao espaço, de um céu assim, alma do longo das ruas, vivendo uma vida que está pra ter fim. Gente reclama de tudo, tristeza enfrentando, acha tempo. Seu mundo, toda a vida chegando, vida inteira partir. Ah, quem muito sofre, porque quer sofrer. Ah, quem muito chora, porque que quer chorar, a quem não quer nada e de tudo tem, e tendo de tudo nunca tem ninguém. Gente da noite surgindo, um sol foi sumindo e uma lua chegando. Muitos são lua no dia, outros sol pela noite, e a gente sonhando, e a gente sonhando, sonhando, sonhando, sonhando, sonhando, sonhando. Bordão. Quem responde essas vista estão quantos dentes terei que beijar para que um dia do gosto dos lábios possa desfrutar. Do seu amor todos os lábios já sofri. Eu já sofri. Do seu amor, só seu amor não conheci. Vermelho no céu, fogo nas estrelas, fogo na prisão. Vermelho no mar que se coloriu, espelho a mostrar o fim da prisão. A paixão veio incendiar, nas paredes e há nos porões. Rubra flor que cresceu nos ares para derrubar os muros, cantar a vida, sonhar um essa luz primeira que nos acendeu. Rebelião, libertação, fogo na prisão. gozando o cheiro das flores, das flores. Através dos olhos o infinito é lembrado, mas no chão a sujeira carrega crianças. Melhor é poder gozar. cedo que se é. Em medo. não te escuto mais. Você não me leva a nada, nada. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. Heitor, não te escuto mais. Você não me leva a nada, nada. Em medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada, nada. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, onde tenha sol, é pra lá que eu vou. Traz a farinha, traz é o peixe, traz é o pão que quer dividir. É gente nossa, homem e mulher, espelho de nós, mistérios da fé. Quem vem assim vestido de céu, quem vem assim filho de Deus. Luz na manhã como papel, flor no jardim, fruta no mel. Traz na viagem sonho e esperança pra alimentar quem quer resistir. É gente amiga, homem e mulher, estrela, farol na noite do mar. Sei que enquanto amar a vida me valerá. Gostar pra mim é o ar que busco na atmosfera. É o princípio e é o fim. Eu quero é tocar, eu quero saber qual a mais bela verdade que há. Quem vem de lá que mares cruzou, quem vem de lá que povo é. Quem vem de lá o que nos traz, quem vem de lá sabe o que quer. Traz a farinha, traz é o peixe, traz é o pão que quer dividir. É É gente nossa, homem e mulher, espelho de nós, mistérios da fé. Traz na viagem sonho e esperança pra alimentar quem quer resistir. É gente amiga, homem e mulher, estrela, farol na noite do mar. Luz da manhã como papel, flor no jardim, fruta no mel. Bem, arrepio demais. que não cansa de navegar, pois muito tesouro existe por lá. Eu posso, ele não vai poder me esquecer. Criança que não soube amadurecer, Eu posso, ele não vai poder esquecer. Me esquecer. glória. Um milagre que brotou do carinho, esperança, um caminho pra depois. Estava escrito no firmamento: és Maria, és paixão, na alegria ou num lamento. Se ames de coração, não és miragem nem quimera, essa menina é meu ser. Nesta vida sabemos tudo o que fazer, e nos teus beijos, sentimentos do nosso conto de paixão, tudo o que penso é tão pequeno. Tão verdadeira, inspiração do nosso amor. Demorou tanto o nosso encontro, de forma alguma fraquejei. Já estava escrita a nossa história, e vive agora sim, eu sei. Do nosso amor. Já estava escrita a nossa história, e vive agora assim. Thank you. uma penada. Você vive me dizendo que o pecado mora ao lado. Por favor, não entre nessa cor que um dia ainda te explico direito. Pego de jeito. Eu sei que esse caso está meio mal contado. Mas você pode ter certeza, nosso amor é quase sempre perfeito. Com você, adivinha o que? Mas eu faço com você, só quero com você, só gosto com você, adivinha o que? Assim escreveu Maître Eckhart, um frade dominicano alemão do século XIV. O pai sorri para o filho, e o filho sorri para o pai. E o sorriso faz nascer o prazer, e o prazer faz nascer a alegria, e a alegria faz nascer o amor. Teu sorriso penetrou minha alma como um filme de Truffaut. Músicas, crianças, nessa mesma festa, colorido céu ficou. Diga a tua mãe que plantou esperança, poema que inspirou. Canto de beleza, planta da alegria, rosa sem espinho e dor. Nunca uma mentira, nenhuma tormenta nas janelas do teu ser. Solta sonho e vida, cultiva amizade, faz o teu amor vencer. esperança, poema que inspirou. Canto de beleza, planta da alegria, rosa sem espinho e dor. Não desapareças, o mundo precisa da beleza renascer. Tudo mais que eu queira é cumplicidade, ajudar quem quer viver. Como levaria muito tempo, eu optei por deixar o nome das faixas de que compõem o CD no nosso site www.acasadapedra.com.br, na página específica para o nosso programa. Vocês acessam pelo botãozinho que está piscando, questão de sensibilidade. Indo por ali, vocês sem dúvida chegarão ao destino, que é o material específico de todos os programas passados, inclusive deste. Um abraço e até amanhã.